Babilônia eu estou, mas a paz eu vou buscar. Construir e plantar, em teu nome vou prosperar. 70 anos e eu sei, teus planos são de paz. Invocarei, eu irei, teu ouvido sempre há de estar. Ó Senhor, eu confio em ti, teus pensamentos são de amor. Quando eu busco, eu te encontro em meu coração. És meu Senhor, eu confio em ti, teus pensamentos são de amor. Quando eu busco, eu te encontro em meu coração. És meu Senhor. Falsos profetas não vão me distrair, a tua voz é que eu vou ouvir. Multiplicai, Senhor, a minha fé, teus planos são maiores, eu creio em ti. Na dor e na espera eu vou esperar, pois sei que em ti eu vou descansar. Teus caminhos eu vou seguir, em cada passo eu vou te servir. Ó Senhor, eu confio em ti, teus pensamentos são de amor. Quando eu busco, eu te encontro em meu coração. És meu Senhor, eu confio em ti, teus pensamentos são de amor. Quando eu busco, eu te encontro em meu coração. És meu Senhor, e serei achado se eu buscar em todo o meu ser. Eu vou te amar. Teus planos são vida, são paz e alegria. Em ti espero, meu Deus, minha guia. Ó Senhor, eu confio em ti, teus pensamentos são de amor. Quando eu busco, eu te encontro em meu coração. És meu Senhor, eu confio em ti, teus pensamentos são de amor. Quando eu busco, eu te encontro em meu coração. Worship, ao concebitar, piano, sem bendiz bepena.